Estou recebendo aqui no estúdio o Pedro Pavão, ele que é diretor técnico do Grupo Escoteiro Cataratas, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui, né? Pela segunda vez, inclusive, né? Nós estamos conversando aí sobre trabalhos do Grupo de Escoteiros. A primeira ocasião a gente conversou sobre uma ação muito importante que vocês fizeram aqui na cidade para arrecadação de fraldas, né? Eu vi fotos, inclusive, de todo esse trabalho. Uma arrecadação gigantesca aí, graças à colaboração da população? Isso aí, Guilherme. No início do mês, fizemos uma arrecadação de fraldas em prol do Hospital Costa Cavalcante, para as crianças atendidas pelo SUS na UTI neonatal, né? Foi um sábado inteiro de arrecadações nos mercados e supermercados da cidade e fomos agraciados aí com 27 mil unidades de fraldas, né? É uma arrecadação bem expressiva, que certamente vai ajudar aí as pessoas atendidas pelo SUS, pela UTI neonatal, né? Por aproximadamente 8 a 9 meses. Então, o pessoal lá que recebe esse atendimento da UTI neonatal, atendido pelo SUS, vai estar tranquilo com relação a fraldas. E é uma ação bastante importante aí. Eu lembro que vocês estavam aí nas portas, né, dos supermercados aqui da cidade, e todo mundo participou ali, né? Desde os menores ali, né, que integram o grupo de escoteiros, até aqueles mais experientes, já todo mundo mobilizado ali, familiares também presentes? Isso aí. Começamos com os lobinhos, né? Então os pequenininhos são os lobinhos, participaram das atividades lá de arrecadação, fazendo a divulgação da campanha, distribuindo os panfletos. Depois tivemos os escoteiros, que são pessoal de 11 a 14 anos, depois os sêniores, que são um pouquinho mais velhos, são de 15 a 17 anos, pioneiros, de 18 a 21 anos, tivemos os adultos, os escotistas, que trabalham com os jovens, né? E alguns pais também auxiliaram, né? Tiveram lá presentes, né? Dando a sua contribuição, a sua parcela de contribuição, uma sociedade melhor, né? E é um evento aí muito bacana que vocês fazem anualmente, né? Eu gostaria até, antes de entrarmos aqui para falar de outras ações, né, do grupo Cataratas aqui em Foz do Iguaçu, a entrega, né, dessas fraldas aí. Se o tempo não atrapalhar, tal, está previsto até para a tarde de hoje? Isso mesmo. As arrecadações foram contabilizadas lá no grupo, né? Tivemos algumas fotos divulgadas aí no nosso perfil no Facebook, Grupo Escoteiro Cataratas. E se o tempo colaborar, nós faremos a entrega hoje, né? A partir das 14h30, na nossa sede do Grupo Escoteiro Cataratas, localizada lá na Avenida Araucária, na Vila, entre o Instituto Federal e o antigo ali, antiga Cobal ali. É bem fácil de achar mesmo, para quem está vindo, por exemplo, da Tancredo Neves, é só entrar ali na Avenida Araucária, um pouquinho para frente ali de onde está sendo feito o mercado municipal, agora já encontra a placa até indicando o Grupo Escoteiro, né? Isso aí, bem facinho. Vamos contar um pouquinho da história do Grupo Escoteiro Cataratas, porque é uma instituição que já conta com uma trajetória de algumas décadas aqui na cidade, né? Isso, o Grupo Escoteiro Cataratas, ele foi fundado em 1989, por um grupo de amigos de uma igreja missionária, que tinha um grupo de aventureiros, né? Então faziam caminhadas, faziam acampamentos, mas eles queriam algo mais, alguma coisa que pudesse vir a agregar mais ainda aos jovens. E na cidade já existia um grupo escoteiro, o Grupo Escoteiro Guaracá, nosso irmão, e aí resolveram procurar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre a história do escotismo e tudo, e viram que se encaixavam naqueles valores que eles estavam querendo transmitir aos jovens. E de 1989 para cá, né, já se vão aí quase 30 anos, o ano que vem teremos grandes festejos dos 30 anos de Grupo Escoteiro, e já passamos por alguns lugares, né? Antigamente era ali atrás da Fiat, ali pelo Jardim Central, depois nós fomos lá para o Clube Ares, até que numa parceria com a Itaipu conseguimos aquele terreno que nós estamos hoje, e graças a Deus desenvolvendo nossas atividades com tranquilidade aí, e também em prol da sociedade toda, né? Que a gente fala que quanto mais jovens, melhores cidadãos na nossa sociedade. E você falou um pouquinho sobre os valores do escotismo, né? A gente até tem, digamos assim, uma noção básica, né, sobre isso, até pela difusão que o escotismo tem no cinema, histórias em quadrinhos, né? Até da Disney, né? A gente sempre lembra aí dos sobrinhos do tio Patinhas, né? Que eram ali escoteiros. Conta pra gente um pouquinho também sobre esses valores, né? O que é que norteia a prática do escotismo? A gente valoriza muito a família, né? O movimento escoteiro, ele atua em conjunto com a família. Então, a família sempre transmite valores, né? Os valores que a gente tem está contido na nossa promessa e nas leis escoteiras, que é uma conduta reta, né? A gente fala, como eu falei agora há pouco, né? Uma pessoa que tem valores, que prega esses valores e os utiliza na sociedade, nós seremos aí cidadãos honestos, cidadãos preocupados com seus semelhantes, né? Que valorizam a família, né? E todo nesse sentido, né? Junto aos valores, a gente trabalha as potencialidades dos jovens, né? São seis: física, intelectual, social, afetivo, espiritual e, em especial, a do caráter, né? Que a gente entende que é um dos pontos principais da nossa missão, né? Que é contribuir para que o jovem assuma o seu próprio desenvolvimento, através dessas potencialidades todas que eu relatei agora, né? Nós temos um método de aprendizado, que é o método escoteiro, né? Que é na vida em equipe, hoje muito importante para quem vai atuar em grandes empresas, até mesmo em qualquer comércio, né? Temos sempre a equipe de trabalho, né? Vida em equipe, as nossas atividades sempre buscam ser atraentes e variadas, tendo sempre uma progressão. Todas as atividades que a gente realiza têm um fundo educacional, têm um porquê de existir, né? As atividades devem ser ao ar livre, primordial ser ao ar livre, porque é o grande chamativo do movimento escoteiro, né? Hoje nós temos escolas, cursinhos, mas são todos dentro de lugares fechados, né? E hoje a molecada, que a gente fala o piada e prédio, né? Precisa ter um contato com a natureza. E isso o escotismo proporciona, né? De uma forma muito, muito bacana e muito educativa. Pois é, necessidade cada vez maior aí de que as crianças tenham, né, essa vivência em grupo, esse contato com a rua, com o ambiente natural, enfim, o escotismo realmente pode propiciar aí toda essa experiência. Vamos falar de algumas ações ali que são feitas, né, pelo Grupo Escoteiro Cataratas, né? Já falamos aí dessa campanha de arrecadação de fraldas. Você me dizia que ao longo do ano são feitos outros trabalhos, alguns mutirões, um deles aí de ação ecológica? Isso. A nossa organização nacional, que é a União dos Escoteiros do Brasil, ela propõe duas grandes atividades. Na verdade, agora, lembrando, são três atividades, né? Três grandes atividades. A primeira delas, que ocorreu em maio, é a educação escoteira. Os grupos escoteiros, em parceria com as escolas, elas divulgam um pouco desses valores que nós falamos agora dentro das escolas, para tentar mostrar que o escotismo ele é do bem, ele é uma coisa que é algo fundamental para complementar a educação dos jovens. Depois nós temos um mutirão nacional escoteiro de ação ecológica, onde os jovens, em um final de semana, jovens de todo o Brasil, estão fazendo atividades de cunho ecológico. Por exemplo, no grupo escoteiro Cataratas, nós fizemos a limpeza ali da mata ciliar ali, daquele córrego que passa ali abaixo da Avenida Paraná, ali na Vilacho, que é, se eu não me engano, é a Caraizinho. Fizemos ali a limpeza e nisso a gente conscientiza os jovens da importância de não jogar o lixo na rua. E a gente mostrou ali com as fotos e tudo mais, quem acessar a página no Facebook do grupo vai ver ali as fotos de divulgação da quantidade de lixo que foram arrecadadas. E agora nós estamos em setembro, o Mutirão Nacional de Ação Comunitária, também proposto pela nossa entidade no nível nacional, União dos Escoteiros do Brasil, que visa sempre beneficiar algum ente da comunidade que necessite da nossa ajuda. E no nível nacional, no nível local, que é o grupo escoteiro, a nossa campanha da fralda aí, que já está aí há 19, quase 20 anos aí rodando já. Vamos falar também sobre encontros de escoteiros, né? Porque a gente sabe que é uma prática bastante difundida não só no Brasil, mas também nos países vizinhos aqui. E Foz do Iguaçu já recebeu em algumas ocasiões um grande encontro, né? Internacional até, de escoteiros. 2020, a cidade deve voltar a receber? Isso mesmo. Em 2001, nós tivemos o primeiro grande acampamento aqui, foi um encontro pan-americano de escoteiros. A gente tem ele é chamado de Jamboree, é um grande acampamento, né? E Em janeiro de 2001, nós tivemos aproximadamente 11 mil pessoas acampando lá no centro de convenções. Isso, eu até lembro, uma cidade de barracas praticamente naquele terreno ali em frente ao centro de convenções. Enfim, muita gente mesmo participou, né? Isso mesmo, tiveram pessoas de toda a América, todos os países da América, e alguns convidados da Ásia, Oceania, e da Ásia, Oceania, África e também da Europa, né? Tendo essa receita de sucesso, em 2009 tivemos outra edição, agora um pouco menor, é um Jamboree Nacional, onde se reunimos escoteiros de todo o Brasil e alguns convidados do Chile, Argentina e Paraguai. Estivemos acampados lá na Itaipu Binacional, com aproximadamente 5 mil pessoas. E tendo esse sucesso dessas duas atividades, né, está sendo programado agora para janeiro de 2020, o Jamboree Pan-Americano novamente, um Jamboree Internacional aqui em Foz. Estimamos em termos aí aproximadamente 7 mil pessoas, né, movimentando aí a cidade, cruzando a cidade de lado a lado, visitando todos os nossos atrativos. E é bacana ressaltar que gira a economia da cidade, né? Os serviços são contratados da cidade, e dessas 7 mil pessoas, estimamos que um terço delas venham com acompanhantes, pais, familiares, amigos, que enquanto os jovens estão lá fazendo suas atividades acampados, eles ficam aqui conhecendo os atrativos da cidade e assim, né, gerando renda para todo o município. Pedro, para quem está nos ouvindo agora, né, e despertou aí o interesse em saber mais, né, sobre como funciona ser escoteiro, saber mais aí também de como fazer para participar, né, de um dos grupos de escoteiro, qual que é a recomendação que você dá? É comparecer a um dos grupos na cidade, né? Nós temos vários grupos, como eu relatei da outra vez que eu vim aqui, né? Temos o grupo Escoteiro Cataratas, que é o qual eu faço parte, fica ali na Vila A. Temos o grupo Escoteiro Guaracá, fica no Jardim Central, atrás da mesquita, próximo ao supermercado ali. Temos o grupo Escoteiro Pedra que Canta, na Vila C. Temos o Grupo Escoteiro Católico Nicamupoa, que fica na sede da Catedral, lá na Vila A, próximo ao Hemonúcleo. E o pessoal aqui de Santa Terezinha também tem um grupo escoteiro, que funciona lá no Caique, nos domingos pela manhã. Os outros grupos todos são sábado à tarde. Temos também um grupo confessional, que é o Grupo Escoteiro Líbano-Brasileiro, da comunidade muçulmana. E todos estão aí de portas abertas a receber a todo mundo que tenha vontade. Em Medianeira, não sei se a audiência chega em Medianeira, chega, né? Chega. Então, Medianeira também temos lá o grupo escoteiro Caburé, que fica lá a sede do Caburé, fica no Country Club, né? E eu queria deixar um recado também, porque o movimento escoteiro não é só jovens, né? A gente precisa de adultos também. Aquele que queira prestar seu compromisso com a sociedade, aí, prestar seu voluntariado, estaremos recebendo de portas abertas, vendo qual é a melhor oportunidade que ele tem para oferecer o seu tempo, né, em prol da sua juventude aí, né? Então, é muito importante isso aí, todo o movimento escoteiro para toda a sociedade. Conversei aqui com o Pedro Pavão, ele que é diretor técnico do Grupo Escoteiro Cataratas, aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme, a você e a todo o Grupo RCI pela oportunidade de estar divulgando aí o Grupo Escoteiro Cataratas e o Movimento Escoteiro.